Uma boa noite a todos. Liga aqui pra mim, moço. Tá. Pois bem. Aqui é Chucaveiro. Vim aqui trazer uma mensagem. Mais uma vez. As porteiras já foram abertas. Portais já foram abertos. Fevereiro está chegando. E esse é um período de muito trabalho para os caveira. De muito trabalho para os Exus. Exus de luz. São abertos portais em vários locais. Onde os irmãos que estão na ignorância já começam os seus trabalhos. Devido à época festiva que está por vir. Como já foi falado, lá na Lapa, todos aqueles arcos são mortais. Mortais. De espíritos promíscuos, de espíritos dotados aos vícios de todos os tipos. Logo, logo, vocês vão ver o que vai acontecer. Algumas coisas serão reveladas. Em meio a tudo isso, eu sou Chucaveira. Trabalho com Cristo. Nesse período, muitos desencarnes já estão assinados. Os espíritos rebeldes e ignorantes não querem mudança. Carnaval tá chegando. Época de energias densas e pesadas. Momentos onde se vê gargalhadas, risos de alegrias momentâneas. Tudo ilusão, onde a Matrix gruda cada vez mais o pé do ignorante neste solo. Pedido da espiritualidade maior será feito com atenção em alguns lugares. pois esses portais que foram abertos, onde esses irmãos irão obsediar todos que estiverem na sintonia. Mas... nós, os Caveiras e muitos outros estão aqui para poder manter o equilíbrio. Será feito. Será estabelecido. Já foi ordenado um tremor, um sacolejo, para que todos que estão vibrando nessa energia densa e pesada despertem. Alguns irão, outros não. Como eu disse, muitos desencarnes já estão assinados. Infelizmente, o lugar desses, com essas energias e frequências baixas, já tem destino. A espiritualidade maior já trouxe todos os tipos de mensagens possíveis. Esse é o período onde os trevosos lá de baixo, os magos negros, fazem seus estoques de ectoplasma. É uma luta constante em todos os sentidos para nós, os Exus. Pois a humanidade desta terra não colabora. Essa mensagem está vindo aqui desta casa, no Rio de Janeiro, mas muitos estados já estão vibrando na sintonia baixa, se preparando para as alegrias momentâneas e obsessões de todos os níveis possíveis. Mensagem absurda. os corpos apodrecerem, ficarem fétidos. Um período desse onde que a Terra está passando, ainda tem pessoas visando pular, dançar. Uma festa criada por magos negros. Não é fácil. Vou falar uma coisa pra vocês. O verdadeiro diabo, ele não vem com chifres. E rabo e tridente. Ele vem belo, sorridente. Dando o que você quer, para depois sugar a tua alma. Rindo ainda. E nós, do lado de cá, vemos tudo. E depois veremos os rangeres de dentes. Pois a cobrança chega e a justiça do Pai. Tem que se cumprir. Eu sou Exu. Vejo tudo que é permitido a mim. O pouco que é permitido a mim ver, eu vejo como está o caos, o quão trabalho é do lado de cá. Para vocês terem noção, a contraparte astral em alguns pontos do planeta já está escuro devido a essa energia que já está sendo criada de hipnose para todos que estão compactuando com essa energia. Cuidado com os tremores que irão acontecer. Alertas virão. Nós, do lado de cá, trazemos mensagens de alerta. Para que vocês abram os seus olhos se quer acreditar, acredite. Se não quer, continue. Pois nós damos corda até um certo ponto, depois cortamos esta corda. Com permissão do alto, muitas casas sérias começarão a se blindar contra essas energias. Pois algumas casas saíram para uso de resgates desses irmãos, pois passaram um tempinho no umbral e depois serão levados pela teimosia. Essa mensagem não vai para todos, não vai alcançar todos. Pois ninguém está preocupado com o dia da manhã. Ninguém está preocupado com o que irá acontecer no dia seguinte. Quer viver hoje ou agora? Pois a Matrix engana. Os que estão nesse holograma, muitas coisas estão para acontecer, e os magos, os arcontes e muitos outros maiorais ainda que se encontram aqui já estão partindo para o plano B e C para levar ao máximo, pois sabe o rumo que isso aqui está tomando. E lá todos esses que estão aí iludidos, rindo e pulando, bebendo, serão escravos desses em outro planeta. Falta de aviso, não foi? Aqui é Chocaveira.